Azul 4265, boa noite, sem identificação, desce e mantém nível de voo 160 via chegada BOF. 160 via chegada BOF, 74, no solo aos 28, libera a pista à direita, chama o solo 121, decimal 9. Limiter tell contact level 170. Climb in central level 170, Lima Hotel Hotel. Bono 246, reutilizado descida 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1097. Bono 097, desce a 4 mil, Bono 246. 180 graus, 049, ajuste no 097, decolagem autorizado. Autorizado a decolagem, pistola 0, gol 1973, 27. Hotel traffic 11 o'clock, 30 miles, passing flat level 240, flat level 160, type echo 190. Maintain this heading for 20 miles. Maintain this heading for 20 miles, they have traffic type Lima Hotel Hotel. Azul 4265, está reutilizado a descida nível de voo 050. Azul 4265. Batalha Lima, hotel Coinland, mantém flat level 210. Pisa 430, chama o controle agora, frequência 119 de Sport 0, Bovagem. 900, obrigado, boa noite. Agora de 11 horas, 2 mil, informou o posto, passando o nível de voo 160 em subida, 0210, Tito Mike em uniforme, 2. Beleza, 970. Ou no nosso facilidade completo, nada procedimento, chame o torre 198 decimal 95 do curso. Obrigado. Bom, doutor Salvador, boa noite com 973, está cruzando 220. Ou no 973, boa noite, assine identificação, submantém nível de voo 360, veio direto Toledo. Leda. Não tem 60, mas como você foi com a sua subida, eles informaram que tiver mais transporte direto o 973. Controle Salvador, boa noite, viu? 5972, 5 da IEC. 5972, oceano identificação autorizado. Chegada via Bonfi, desça para nível de voo 160. 160 via Bonfi. Identificou a passagem 5152. Via 5152. Direto Lima, voo 973. Copiado, voo 973. Rio 5972, autorizado, descida a nível de voo 060. Autorizado, 060. 1973, voo direto Tóquio. 973, direto Tóquio. Lima Hotel, Delta, left level now, Kauai, 16 miles, southbound, airspot level 240, airspot level 06, clear the type, Boeing 7722. Infelizmente o Bruce Papinho não está com a gente, já assustou essa hora, estamos só aguardando o pessoal diminuir lá pra gente. Com 972, está chegando essa posição de 9 horas, afastada em 10 milhas, passando 17 velho em subida, o Tipo Mike Uniforme 2. Atacando Lima Hotel, 49 miles, Salvador, VOA, Transform Navigation, Flyheading Abuco. Flyheading Abuco, Transform Lima Hotel. Hotel. 970, no solo 34, direito via Foxtrot, chama o solo em 121, decimal 9, já legi. Pois é, Marcos. Autorizado final do procedimento LS-X-ray, pressão nas informes estabilizada. 2000 pés autorizado final de LS-X-ray, voo 1246. Tango Lima Hotel, Cell Control. Sinal Recife, frequency 125.45, if you enable 126.85. Azul 4235, autorizado descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 10017, confirme sua velocidade indicada. Esse altímetro 5972, autorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1907, confirme sua velocidade indicada. Estamos marcando 269, estamos para 4.000. 5972, reduza para 2409, informe com o número 3 na aproximação. Sim, segue com o número 3, reduzindo para 249, 5972. 9637 Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 123 decimal 8, bom voo. 2535238, voo 973, boa. Cimarão 128 decimal 35. 2835, boa. Estabilizado na final, Gono 246. Gono 246, completo final do procedimento. Ele é sexuíssimo, retorno em 118, decimal 95, bom pouso. 118, obrigado. Só em Salvador, boa noite, Gol 246, final ILS, pista 10. Parte Gono 246, parte cima, baixar travado, pista 10. Externo, baixado travado, Gono 246. 246, pista no zero, pouso autorizado, vento 150 graus, 069, 062 de 9, altitude 107, pouso autorizado. Ajuste 1097, tem livre pouso 190, Gol 1246. Chanelé 313, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Chanelé 313. Cristiano, Azul 4235. Azul 4235, compartilhado o procedimento LS Extraction, eu tenho um número 8995 Composo. 45, obrigado. E o 5972-2, meu pé já autorizado final do procedimento LS Extraction 0, informe estabilizado. 2000, autorizado o procedimento LS X-Ray, informará estabilizado, e o 5972. Foi o Xené 6303, com autorizado em condições de decolar de imediato. Isso, eu estou com um H190 aí, em torno de 6 milhas fora, tá? Pousou ainda na pista. 4.000 no solo 44, liberar, chama o solo 21 nesse momento. Estou no ar. Boa noite, Azul 4235, tirado 5 milhas, né? 4235, tráfego estado, cheque trem de pouso, vento 1960 graus, 049, ajuste no 07, pouso é legal. É de pouso, Azul 4235. O 5972, interceptando o localizador. E o 5972, completando o procedimento LSXD, pessoal, mas já deixamos em 1985, bom peso. 1895, muito obrigado. E o 5972. Reporte, sim, vai baixar travado. Reportaremos, vai baixar travado. E o 5972. Você não é mesmo, não sei conforme informou, senhor. Tem condições de decolagem imediato. Se ele é em Matheus, prepara decolagem imediato, toma a pista e seja liberado. Ali mantém, prepara decolagem imediato, né, senhor? Direita via Fox Trot, chama o solo 121 desse manobra. Vai lá, Fox 219, vai chamar o 42. Meia 313, completar a emenda, colagem autorizada, vento 1960 graus, 049, ajuste no 07. Desde colagem de pista 1060, 5972, continua a aproximação, o banco do avião que iniciou a rolagem pista no zero, aguarde pista livre. O vento 1-60 graus, 049, altitude 1017, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, foi aliás, 5972. 22, pouso autorizado para o 0, vento 160 graus, 049, 2017. Livre para o Rio 5972. Motor Salvador, boa noite, Xanel 6303, decolagem do perfil da São Bruno. Xanel 6303, boa noite, contato Aranda, colagem, se mantém em nível de voo 360, voo direto Leda. Está presente voo a Leda, Salvador 360, Xanel 6303. Rio 5972, solo 50, direito, 21 decimal, 9. 219, direito, Rio 5972. Rio 5972, após atualizado o final do procedimento, ele é sexuado, tipo 1-0, informe estabilizado. Para 2.000 pés, 1.017. Autorizado X-Ray, chamar estabilizado, gol 1-8-8-8. Aguarde. Aguarda, graças pela coordenação, 6303. Autorizado, Mótima. Na presente, voa Mótima, muito obrigado, 6303. Salvador, boa noite, azul, 490, ponte pela 0, pronto. Usei 5, caso negativo, 1, 2, 3, decima 8. 1, 2, 8, decima 3, 5, alterando 2, 3, decima 8, deixando a minha 3, 0, 3, uma boa noite. Final pistão 0, 1-8-8-8. 1-8-8-8, completo o procedimento, chame torre em 1-8, decimal 951, pouso. 18-95 para a torre, muito obrigado, 1-8-8-8, até logo. Salvador, boa noite, 1-8-8-8, aproximação final pistão 0, olhem lá. Gente, voo 1-888, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista livre. Embraer 190 da Azul, ingressou para a decolagem pista 0. Excelente, obrigado, Eduardo. Oceano 4980. 150 graus, 411, 1017. Uno 888, pistão 0, foi autorizado, vento 60 graus, 49. Repouso, pistão 0, gol 1-888. 14980, teclado 59, controle 1-19-80. 19-80, obrigado. Controle 4980, saída Cuca. Passou 1-200 agora. Azul 4980. Contato voando decolagem, submantenha nível de voo 350 após 2000, voo direto Jamo. 2000 Jamo, 4980. Azul 4980, veio direto Romeu Fox 098. Romeu Fox 098, 4980. Eu tô solo 02, 219, consolo. O chinelo é 224, foi utilizado de descida 2010, ajuste de altímetro 1016, autorizado final do procedimento ILS que saiu da pista 10 em forma estabilizada. 2017, patrão estabilizada, é que saiu pista 17. O 10, o chinelo 63024. Azul 4980, chame centro Recife, 12545, faz negativo 126, decimal 85. 2545-2685, azul. Salvador, Gol 723, atingiu no 60, seguindo a informação alfa. Gol 723, acionei identificação, desça 4 mil, desça para 2 mil pés. Ajuste de altímetro 1907 via Bonf. 2 mil pés, seguindo 17 via Bonf, Gol 723. Estabilizado, ONET, USM 6224. USM 6224, completo sinal do procedimento, chame TR1 no 8 decimal 95 contuso. 95, boa noite. Cancela a sua inscrição de descida para o Gol 9723. Deixa para 2 mil pés, ajuste na 097. Direto sem restrições, 2 mil pés, 17 no 723. Boa noite, Oxenia 6224, tráfego avistado, cheque cliente pouso, vento 160 graus, 089, ajuste no 017, pista 10, pouso autorizado, cheque bem. Cheque, repatriar então, passar travado, Oxenia 6224. Salvador, boa noite, na 3305, ponto espera da ONU, 0 pronto. 3305, boa noite, Matheus, ponto de espera, tráfego na final, pista no 0, à vista. Afirma, 3305. Após a passagem do tráfego, está autorizado alinhar e manter aqui no zero. Afirmativa, pois o chanel está livre, alinha e manter no 03305. Passando a espera, passando travado, 6224. No zero, pouso autorizado, vento 1600, 062 de 9, altímetro no 07. 6224, pouso. Ligou 9723, viu à direita para o 2025, por aproximadamente no máximo 10 milhas. O 9723, livre de desvio, já está quando possível criar a duna? Vai cortar quando possível voar duna com o 9723. Solas 1-6, direita via Foxtrot 121, decimal 9. 1-2-1-9 via Foxtrot, certo. 2 de voo 050, voo direto e TAP número 2 na aproximação. Qual ajuste em Salvador 1-0-0-7? 5, vento 1.40, 140 graus, 062 de nós, altitude 07, pedágio controlado. Livre decolagem, está 3305. Olá, 723, autorizado final do procedimento ILE, sexuí da pista 90, informe estabilizado. Autorizado o procedimento ILE, sexuí da 90, vai reportar estabilizado o Gona 723. Salvador, boa noite, na 3305, decolado Puca, Jamaracajá. Chega de 5, contato com a decolagem, subir e manter nível de voo 330 na direto na trilha de Jama. Direto Jamo para 330, tá? 3305. Zero 9973, boa noite. Autorizado aliás, próximo 0, vento no 300089, altitude 017. Livre de Coral, será 9973. estabilizou o Gol 9723. Gol 9723, completando o procedimento, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 8895, obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Cidrão 9973, decolando a sua escuta. Cidrão 9973, boa noite, contratada na decolagem. Tudo mantém nível de voo 36, agora pode... Passando 2003, agora voo direto Leda. Autorizado direto Leda, o Cidrão 9973. Alexandre? Eu? Opa! Braço. Chanel 6292, deixa 2 mil pés. Ajuste de altímetro 1097, autorizado o sinal do procedimento. ILS X-Ray na pista 10, informe estabilizado. 2 mil pés 1097, autorizado ILS X-Ray na 10, informe estabilizado. Chanel 62, chama 2. Chanel 3305, semicentro do Recife, 1254, 5 caso negativo, 1265. 2572, tráfego curto final, 737 da Gol, observe a passagem do tráfego após, está autorizado aliás, e mantém. Após passagem do tráfego da Gol, curto final, autorizado, aliás, e mantém,